Cantando estes versos, eu quero falar. O soldado sem farda que é nosso irmão. Soldado sem farda é você, lavrador, que derrama o suor com suas próprias mãos. Soldado sem farda que vai um abraço das forças armadas da nossa nação. Aceite também o abraço dos artistas, do rádio, do disco e da televisão. Soldado sem farda que luta no campo, com frio ou calor, isto posso ou não possa, ninguém na cidade não existiria, não fosse você, o soldado da roça, com seus braços fortes. Soldado sem farda, você colhe o fruto que nasce da terra. Aceite, portanto, com sinceridade, o abraço da nossa marinha de guerra. Aceite da classe estudantil, o abraço apertado de todo estudante, futuros governos do nosso Brasil. Aceite, lavrador, o abraço apertado das forças aéreas do nosso país. Você, lavrador, é um soldado sem farda, desta nossa pátria você é a raiz. Também o aperto de mão e o abraço do exército brasileiro. Todos os operários das grandes indústrias envia o abraço ao soldado roceiro. Soldado sem farda, que Deus te abençoe para continuar sempre assim sorridente. Aceite, lavrador, o abraço apertado do homem que agora nosso presidente.